sucesso! Repertório novo 2019.1. É claro, escuto meu soninho. Ela faz o quadradinho e carochê. Quando escuto meu solinho, ela faz o quadradinho, eu tome tome, quadradinho, eu tome tome, quadradinho, eu tome tome, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, eu tome tome, quadradinho, eu tome tome, quadradinho, eu tome tome, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, mas essa menina tem o que as outras não tem, essa menina faz o que as outras não faz, dá salto, arrocha e desce, ela dança pra caralho, na frente do paredão, desce bem devagarinho, quando escuto meu solinho, ela faz o quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, eu tomo e tomo, quadradinho, meu solinho, eu tome, tome, quadradinho, eu tome, tome, quadradinho, eu tome, tome, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, eu tome, quadradinho, eu tome, tome, quadradinho, eu tome, tome, quadradinho, eu quando escuto meu solinho. Sucesso! Solinho é esse, mago? É tudo novo? Repertório novo 2019, Mutu! Quando escuto meu solinho, ela faz o quadradinho. Eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu quando escuto meu solinho, essa menina tem o que as outras não tem, essa menina faz o que as outras não faz, dá chato, arrocha e desce, ela dança pra caralho, na frente do paredão, desce bem devagarinho, quando escuto meu salinho, ela faz o quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu quando escuto meu salinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, eu tomo e tomo, quadradinho, quando escuto meu salinho, eu tomo e tomo. Tome, tome, quadradinho. Vai! Eu vai, escuto meu solinho, eu tome, tome. Quadradinho, eu tome, tome. Quadradinho, eu tome, tome. Quadradinho, quando escuto meu solinho. Essa é pra tocar no paredão, hein? Neto LX. Eu quando escuto meu solinho.